partir deste momento, você ouvirá, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web, Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. Para você que está conectado com a Rádio Antena Web, no seu canal 2. Canal 2. Olá pessoal, estou chegando aqui com o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Este é o primeiro da série do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Eu, Mendonça, que comunico do Estúdio 2, Urânia, São Paulo. Produzi e gravei este programa na intenção de levar as melhores canções, as pregações e tudo aquilo que venha a nos fazer refletir e levar nossos pensamentos a Deus. E a partir deste momento, vou trazer para vocês a primeira seleção musical aí, iniciando com Padre Robson de Oliveira, Sou Teu Anjo. Depois, Sueli Lima, As Portas Vão Se Abrir. Padre Robson de Oliveira, cantando Glória. Depois, Márcio Todeschini, Presença Real. E Padre Antônio Maria,

vida e nos salvar. Em toda missa se renovará o sacrifício do altar. Eu te adoro, meu Senhor, dou-te graças e louvor. A minha graça de no céu, ou quando voltar, tua face contemplar. Só vocês. Como a alimentação é importante na manutenção da saúde e a associação que existe entre aquilo que comemos e o desenvolvimento da obesidade e de algumas doenças. Esta preocupação coloca-se desde cedo aos pais que têm um bebê para alimentar, indecisos entre as informações vindas de diferentes fontes e a pressão da publicidade sobre alimentos infantis, expostos de forma atrativa nas prateleiras dos supermercados. A informação veiculada pelos profissionais de saúde também tem sofrido modificações ao longo do tempo, com base em estudos que demonstram que a escolha dos alimentos no primeiro ano de vida afeta a saúde não só a curto prazo, mas ao longo da vida. Se tem um bebê, o seu médico de família vai orientá-lo em cada consulta sobre o momento adequado para lhe oferecer novos alimentos. Em linhas gerais, tenha presente que o ideal será a alimentação exclusiva com leite materno nos primeiros 6 meses de vida, sempre que tal é possível. Antes dos 4 meses, o bebê só deve beber leite, mesmo que tenha que ser um leite artificial próprio para bebês, se a mãe não o puder amamentar. Não tenha pressa em oferecer outros alimentos antes disso, pois o momento ideal para começar a comer à colher é entre o 4º e o 6º mês de vida. A oferta progressiva de alimentos, como papa, sopa e fruta, a partir do 6º mês, prepara o bebê para partilhar as refeições da família no final do 1º ano de vida. Não está provado que haja benefício em atrasar a introdução de alimentos que potencialmente causem alergia, como o peixe e os ovos, que poderá começar a oferecer entre os 9 e os 12 meses de idade. Durante o 1º ano de vida, é desaconselhado o uso de açúcar e sal. Já agora, aproveite o momento em que o bebê começa a partilhar a dieta familiar para também reduzir o uso de açúcar e sal nas suas refeições e todos ficarão a ganhar. Contagia. Na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus, Cordeiro imolado, puro e sem mancha. Cordeiro é o Filho de Deus Criador. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero, meu Senhor. O pão que alimenta e dá vida eterna, o pão é o corpo nosso Senhor, o vinho que salva e me dá coragem, o vinho é o sangue do meu Senhor. Eu te sem brinquedo, os olhos do medo.

está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Canal 2 da Atena Web. E você está na sintonia do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, aqui pelo Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu, Mendonça, contigo durante 2 horas de música aí, levando as melhores canções e as reflexões para vocês que estão conectados com a Rádio Antena Web no seu Canal 2. Quero agradecer o carinho da sua audiência e da sua companhia. E vamos de mais canções aí, trazendo agora Padre Robson de Oliveira, Meu Porto, Meu Cais. Depois, Padre Reginaldo Manzotti, Quem é Essa Mulher? Padre Zeca, Noites Traiçoeiras. E depois, Suelen Lima, Espelho para o Mundo. Depois, Martim Valverde, Ninguém Te Ama Como Eu. E depois, muito mais canções aqui para você no Canal 2 da Rádio Antena Web. Que todos tenham uma excelente programação. E aquele abraço fraternal para cada um de vocês, ok? Senhor, nós te pedimos, toca-nos, cura-nos, ajuda-nos a viver neste mundo libertos. Viés a Ti, Senhor, verdade, caminho, luz, o alimento que nos sustenta. Toca-me, Senhor, cura-me, Senhor, abraça-me, Senhor, a Ti estendo as minhas mãos. Segura-me, ó Pai, Tu és meu porto, Tu és meu cais. Apaga-me, não são, acalma o meu coração. Toca-me, Senhor, cura-me, Senhor, abraça-me, Senhor, a Ti estendo as minhas mãos. Segura-me, ó Pai, Tu és meu porto, Tu és meu cais. Apaga-me, não são, acalma o meu coração. A mão que cura e liberta, o pão da vida, a vida eterna, pois aquele que crê em Ti pra sempre viverá. Tu és fiel, a verdade, o caminho, a luz, o alimento que me sustenta, o amor que me conduz. És o verde da natureza, água viva em correnteza, céu de estrelas a brilhar. Tu és fiel, Pai eterno.

Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Meu irmão, minha irmã, é bom celebrarmos juntos a presença de Deus. Mesmo que venham noites traiçoeiras, dificuldades, tribulações, aquele que está com o Senhor permanece fiel, passa, supera todas essas dificuldades. Seja qual for o teu problema, confia, o Senhor te ama, Ele está contigo. Fale com Deus, Ele vai te ajudar. Jesus está aqui nesse momento, Sua presença é real. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Vai ajudar você. Após a sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar. É Ele o autor da fé. É Ele o autor da fé. Do princípio ao fim. Mas Deus te quer sorrir. Glórias a Ti, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Te damos graças. Porque Tu és o Deus fiel, que cumpre as Tuas promessas. Queremos Te bendizer por essa Eucaristia, por esse dia lindo na Tua presença. Nada, nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nenhuma situação, nada pode nos separar do Teu amor, Senhor. Nem o calor, nem o frio, nem a chuva pode nos separar do Teu amor. Glórias a Ti, Senhor. Canal 2. Você como um espelho, todo dia, toda hora, todo instante, olha pra você. Mas quando olharem em você, possam ver nas atitudes, no seu andar, no seu viver, possam ver Jesus. Você é a diferença entre a luz e a escuridão. E quando olharem pra você, deixa refletir Jesus. Essa diferença só pode ter quem tem unção. E deste jeito Jesus mostra sua luz. Refletir a sua glória para o mundo quando olharem em você. Deixa Jesus brilhar no seu falar, no seu ouvir, no seu agir, no seu viver. Deixa o mundo olhar você como um espelho, yeah. E ao olhar possam ver Jesus. Jesus, possam ver Jesus em você. Você é diferente. quando olharem pra você, deixa refletir, Jesus. Essa diferença só pode ver quem tem um sol. E deste jeito, Jesus mostra sua luz. Deixa Jesus refletir a sua glória para o mundo quando olharem você. Deixa Jesus sucesso. E um conselho mais para os músicos. A ver, quem aqui é músico? Levante a mão. Maria, uma epidemia. Quem aqui é amigo de músicos, familiar de músicos? Levante a mão. Um gesto, logicamente. Bem, para os músicos, se você quer cantar para Jesus, é um caminho difícil, é um caminho maravilhoso. canal2.radiotenweb.info. Esqueça disso. Se você quer cantar para ele, então não busque essa fama. Busque a eternidade. Se não, não cante. Vamos lá. Tenho esperado este faz, tenho esperado sabe, bem, nem conheço. Eu sei nem que tem sentido, ainda que nunca me livrei. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. E você está na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, aqui pelo Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu, Mendonça, que produzi e gravei este programa a partir do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. E quero agradecer o carinho da sua audiência, da sua companhia. E vamos trazendo muito mais canções para vocês agora. Alan e Aladim, Canção da Esperança. Depois, Tu és Pedro. Padre Zazinho e Padre Antônio Maria, Pegadas na Areia. E ainda a faixa Guiados pelas Mãos. Ainda Victor e Léo, Deus e Eu no Sertão. Ainda Rose Nascimento, Tempo de Deus. Marcos Nascimento, Bondoso Amigo. E depois muito mais canções para você aqui pelo Canal 2 da sua Rádio Antena Web, o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Que todos tenham uma excelente programação aí, hein? Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Amanhã no horizonte vai raiar um mundo novo onde brilha luz e cor. Vou procurar um lugar melhor ao sol. Em cada esquina quero ouvir falar de amor. Quero ver em cada lágrima um sorriso. Quando um amigo precisar, estenda a mão. De braços dados vamos abraçar o mundo, simplesmente no calor dessa canção. Vem, vamos nos unir nessa canção e esquecer o dissabor. Vem, vamos juntos construir um mundo novo onde reina só o amor. Vou de chinelo, roupa larga e um violão, perambular pelos quatro cantos da terra. Não quero mais ouvir falar em violência. O amor vai ser minha munição de guerra. No coração dos mais rebeldes quero paz, igual crianças a brincar na imensidão. Por onde for quero deixar minhas pegadas, simplesmente no calor dessa canção. Vem, vamos nos unir nessa canção e esquecer o que está bom. Vamos juntos construir um mundo novo onde reina só o amor. Vem, vamos juntos construir um mundo novo onde reina só o amor. Vem, vamos juntos construir um mundo novo onde reina só o amor. Canal 2. Antena. Sei que teu silêncio faz mover os corações. Silêncio de profeta fala mais que mil canções. Todo chão que recebeu teu beijo e teu andar vive em santa espera por aquele que virá. Canta forte a humanidade, aos ouvidos de Deus chega a sua voz, dando graças por ti, João Paulo, pela paz semeada em nós. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Tu és Pedro, fundamento da paz, pedra que não se quebrou, homem que não se curvou. És em Cristo nosso bom pastor. Aponta o céu, se tu vais, saudade deixará. Sobre il tuo silenzio muove sempre i nostri cuori. Silenzio di profeta parla più di mille canzoni. Il suolo che ricevi il tuo bacio e i tuoi passi vive nella santa attesa di quello che verrà. Canta forte l'umanità all'ascolto di Dio. Grazie per te Giovanni Paolo, per la pace seminata tra noi. Per sempre canterò le meraviglie che il Signore ha fatto in te. Tu sei Pietro, fondamenta di pace, pietra che non si spaccò, uomo che non si piegò, sei in Cristo nostro buon pastore. Che mostra il cielo, se tu fai ricordo la cena. Datore di vita, l'intera storia del mondo è protesa verso di lui, data all'eterno per ridare speranza ad ogni uomo sulla faccia della terra. Como é

nosso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado, cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com pé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. Seu amor tão perno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou. Quanto pra levar seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nem podemos alcançar. Amigo é Jesus. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. E assim chegamos no nosso bloco final do Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. E quero agradecer o carinho da sua audiência, da sua companhia. E espero você aí na próxima edição do programa. Que todos fiquem com Deus. E mais as últimas faixas aí que eu vou passar agora para vocês. Aí na sequência vamos de Lucas e Lucian, O Jantar para Jesus. Depois, Padre Antônio Maria, Cura Senhor, Pedro Bento e Zé da Estrada, Sete Palavras, Padre Fábio de Melo, Vida. E depois, mais uma com De Lucas e Lucian, Milagre do Caixa 7. E ainda, Aline Barros, Recomeçar. E finalizamos com Conquistando o Impossível. E que todos então tenham uma excelente semana aí pela frente, com muita paz, saúde e harmonia. Aquele abraço fraternal do Mendonça. E até o próximo programa, pessoal. Tchau, fiquem todos com Deus.

Canal 2 da Antena Web.